Nem tudo é belo, sem camisa e de chinelo. Lupalada 25, avisa que eu não ramelo. Se difícil mesmo é só tirar uma onda, CT no bolso, uma onça, me responda se não é mó responsa. Festa boa é as de rua, que clareia e continua. Fica cheio e não recua, e as mulher quase nua. Lá os moleque já tem bala na agulha, saco fúria e até jura que troca com a patrulha. O apelidado de Sidorf é mais claro entre nós. Chapa de Smirnoff no outro dia tá sem voz. Mistura tudo e fica bamba, faz a bomba igual MacGyver. Na segunda já nem trampa, dor na trampa é só o cadáver. Vai pensando que escola é tipo American Pie. No boi escondido dá um trago no Paraguai. Dá até tontura e não cai, já fui burro pra carai. Parei quando varava escada com os boot da Lacai. Troquei Absolute, uns funk do Peri. Peguei uma motoca muito louca e me aderi. Lancei um 4 mola, uma listrada de gola. Fui ver o que rola, sobe na garupa e nós decola. No jet no boi baiado a cada passo, personagem não se arrasta. Ó a imagem com as quero, é só vantagem. Vivo na patronagem, quer saber, tenho até sorte. No rolê de sozinho pelos gueto da zona norte. No jet no boi baiado a cada passo, personagem não se arrasta. Ó a imagem com as quero, é só vantagem. Vivo na patronagem, quer saber, tenho até sorte. No rolê de sozinho pelos gueto da zona norte. Mas sem estresse, vitrinho fecha com a 10. Traz aquela lá de 5 apuri, mais 4 pastéis. Tipo a larica do Slack, nos débitos é só cheque. Os voador que passa no Mac, nos camelô. Veja as guria na rua e nós assovia. Oi fia, cola com o papai que ele te cria. Eu no naipe, norte boi malhada que é favela. O Hop Hari é a segunda casa da viela, é moguela. Ouvindo um pancadão nos fone xing ling. Tranquilo e com cautela, as ruas de SP é o ringue. O bang é diferente, os molecão na função. Rouba todo do quarteirão em pleno sabadão. Mas quem não quer ser pã, tem um gingim no bolso, no pulso um Mont Blanc. Neguinho aqui tá osso, vai reclamar do quê? O que importa é tá vivo, poderia tá pior. Meu pensamento é positivo, sem truque é o jogo. Os lock fica em choque, e se a conversa torta, no mínimo é uns box. No jet no boi baiado, a cada passo personagem não se arrasta. Ó a imagem com as quero, é só vantagem. Vivo na patronagem, quer saber, tem até sorte. No rolê de sozinho pelos gueto da zona norte. No jet no boi baiado, cada passo personagem não se arrasta. Ó a imagem com as ghetto é só vantagem. Vivo na patronagem, quer saber, tem até sorte. No rolê de sozinho pelos gueto da zona norte.